pingos de chuva fossem gotas com sabor de balas de limão. Eu ficaria com a minha boca aberta. Se todos os pingos de chuva fossem gotas, com sabor seria muito bom. Se os flocos de neve fossem milkshakes, isso seria legal. Eu ficaria com a minha boca aberta. Se os flocos de neve fossem milkshakes, não seria nada mal. Se todos os pingos de chuva fossem gotas com sabor de balas de limão, eu ficaria com a minha boca aberta. Se todos os pingos de chuva fossem gotas, com sabor seria muito bom.